Isso daqui é um teste do microfone de 2 dólares USB do AliExpress. E essa é a minha voz bem perto do microfone. E essa é a minha voz com mais ou menos uns 30 centímetros do microfone.